a carroça da saudade. Búfalo do Marajó. Uhul! Búfalo do Marajó. Banda 007. Banda quem é? Primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, e sua mente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormi de conchinha, Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Banda 007. Banda quem é? No primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, e sua mente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormi de conchinha, Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Aparelhagens. Pontinho Tigrão. Organização Charles Santana. Quanto mais eu me vejo em você, mas eu guardo em segredo a vontade de dizer que é maior o que há em meu coração. Sonho de amar na luz da manhã. Te roubar na luz do luar. Beijo de hortelã. Mordisca teu sonho de amar na luz da manhã. das dançantes, a potência máxima da saudade. Vem pra mim, os melhores sempre estão no site mais badalado do Pará, portalabis.com. Esse sim é badalado. Trio das Aparelhagens. Quanto mais eu me vejo em você, mas eu guardo em segredo a vontade de dizer. Quanto mais eu conheço seu olhar, mais eu me reconheço e não posso evitar me entregar. É seu meu coração e navega em sonhos pra te encontrar. Desperta um beijo com desejo, te rouba na luz do luar, beijo de hortelã, mordisca teu sonho de amar na luz da manhã. Te rouba na luz do luar, beijo de hortelã, mordisca teu sonho de amar na luz da. Que você não fica parado. Vem fazer o chifrão você também. DJ Maluquinho. Em forma de paixão, senhor. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que você me fez, me trair. E agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Vê se não acredito mais, encontre fadas. Adianta vir com baixaria. Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteiro. Saí com o dinheiro. Chame o táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Essa mulher que vai sair, ela não pode mais subir. Tá proibida de entrar. Acesse www.gilsonslanches.com.br. DJ Maluquinho. Em forma de paixão, senhor. Já deu, pensei de suas mentiras mal contadas. Vê se não acredito mais, encontre fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu homem carinhoso e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteiro. Cadê sair com o dinheiro? Chame o táxi que eu vou pagar. Búfalo do Marajó. Jorge Moraes.

Araújo, produzindo os melhores CDs do Pará. Banda 007. Nada, nada, nada se compara a ti. Eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, eu não sou nada, sou ninguém. Vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei. Olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade sem você aqui. Dizem que os olhos são como um espelho, e seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca descreve momentos com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito. A minha história com você não é tão diferente, e no brilho dos seus olhos vejo quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora vai me entender, me falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Tome um banho de flores, passe seu perfume, coloque aquela roupa que me traz ciúme. Eu estou chegando pra te amar. Me espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo. Eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você. Com você não é tão diferente, e no brilho dos seus olhos vejo quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora vai me entender, me falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Tome um banho de flores, passe seu perfume, coloque aquela roupa que me traz ciúme. Eu estou chegando pra te amar. Me espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo. Eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos. Tome um banho de flores, passe seu perfume, coloque aquela roupa que me traz ciúme. Eu estou chegando pra te amar. Me espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a mão. Eu quero brindar. A carroça da saudade. DJ Maluquinho. Aqui tem sentimento, miséria. Disco voador pousa em meu jardim, e um ET pedisse que eu lhe mostrasse o que temos de melhor, de mais lindo por aqui. Eu pediria a ele que me aguardasse, iria te buscar. Eu ia te buscar. Olha esse sorriso, ET. Olha esse sorriso aberto. Agora me responde a ele. Tem coisa mais bonita nesse universo. Olha esse sorriso, ET. Olha esse sorriso aberto. Agora me responde a ele. Tem coisa mais bonita em todo o universo. Não, não, não, não. Não, não, não, não. Não, não, não, não. Em Marte, Saturno ou Plutão. Galáxia ou constelação. Do Tigrão. Organização Charlie Santana. DJ Maluquinho. Aqui tem sentimento, miséria. Um disco voador pousasse em meu jardim. Um ET pedisse e eu lhe mostrasse o que temos de melhor, de mais lindo por aqui. Eu pediria a ele que me aguardasse, iria te buscar. Eu ia te buscar. Olha esse sorriso, ET. Olha esse sorriso aberto. Agora me responde a ele. Tem coisa mais bonita nesse universo. Olha esse sorriso, ET. Olha esse sorriso aberto. Agora me responde a ele. Tem coisa mais bonita em todo o universo. Não, não, não, não. Não, não, não, não. Marte, Saturno ou Plutão. Não, não, não, não. A máxima autoridade em saudade não, fala está aqui. O Búfalo do Marajó. A Carroça da Saudade. Trio das Aparelhagens. Eu sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo. DJ Marujo, produzindo os melhores CDs do Pará. Diz que depois você me abandonar, eu não mereço. Olha aqui dentro dos meus olhos, diz pra mim e pra você. Eu sou tudo que me faz de novo acreditar que você ainda é meu mundo. Ela não voltou por acaso. Sua vida, nada foi sonho. Eu te amo, baby. Ei, aí que fica.

alternativas da Cidade Nova 8, em frente ao Madre Celeste. Banda 007. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de você, como de costume, aquele perfume, ouça essa canção que eu fiz pra você. Sei que eu não te liguei, mas espero que me entenda, pois fica sem você, o meu coração não aguenta. Não quero ouvir o seu adeus, pra nunca mais me machucar, porque vai ser ruim pra mim a nossa história se acabar. Você sabe o tanto que eu te amei, e isso nunca vai mudar. Perdoa, amor, volta pra mim, que eu juro nunca te deixar. Do jeito que eu gosto, é mais. Que eu não te liguei, mas espero que me entenda, pois fica sem você, o meu coração não aguenta. Não quero ouvir o seu adeus, pra nunca mais me machucar, porque vai ser ruim pra mim a nossa história se acabar. Você sabe o tanto que eu te amei, e isso nunca vai mudar. Perdoa, amor, volta pra mim, que eu juro nunca te deixar. Não quero ouvir o seu adeus, pra nunca mais me machucar, porque vai ser ruim pra mim a nossa história se acabar. Você sabe o tanto que eu te amei, e isso nunca vai mudar. Perdoa, amor, volta pra mim, que eu juro nunca te deixar. Búfalo do Marajó, Jorge Moraes e companhia. Você dança, eu também danço, e eu vou de Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Assistindo filme de romance na TV, na cena de um beijo imaginei eu e você, curtindo a madrugada de mãos dadas por aí. Estou ligando pra gente sair. Que tal nós dois na beira da praia, se amando no clarão da lua, nós dois rolando na areia, você na minha e eu na sua. Se quer ir mais eu, amor, simbora. Se quer ir mais eu, amor, vamos agora. Se quer ir mais eu, amor, vem chegando, vem me namorar, eu tô te esperando. Jorge Moraes e companhia. Por

Gilson's Lanches. Gilson's Lanches. Vem de nós dois que vai voltar atrás, pedir perdão. Precisamos sentar e discutir a nossa relação. Será que tudo que passamos juntos não vai? Sei que a verdade dói, mas eu preciso saber. Se você me disser que sim, eu prometo dedicar a minha vida só pra ti. Diego Ferrari. Havaí Surfwear. Localizado na rua Irmã Adelaide, próximo ao posto de saúde do Tapuanã. Você veio em minha direção, não resisti, fiquei louco. Que a gente ficou, eu não sabia que isso ia ser assim. Paixão de uma noite que não teve fim, ficou dentro de mim. Vou te amar aonde você estiver, vem ser a minha mulher. Que eu te amo demais. Vou te amar aonde você estiver, vem ser a minha mulher para sempre. É massa, é 10, você é demais. Amor tão gostoso, só você quem faz. É massa, é 10, te quero pra mim. Até o fim. Portal Avis, o site mais badalado do Pará. Te conheci numa balada, numa noite de verão. E quando você veio em minha direção, não resisti, fiquei louco. E a gente ficou, eu não sabia que isso ia ser assim. Paixão de uma noite que não teve fim, ficou dentro de mim. Vou te amar aonde você estiver, vem ser a minha mulher. Que eu te amo demais. Vou te amar aonde você estiver, vem ser a minha mulher para sempre. É massa, é 10, você é demais. Amor tão gostoso, só você quem faz. É massa, é 10,

Banda 007. Procure entender por que eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonhar, viver. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você. Todo dia eu chamo, todo dia eu amo.